A gente à espera nunca estamos, porque já fizemos para os 3 pontos. Sabíamos hoje que as condicionantes do jogo iam ser diferentes, pela escolha do árbitro, pela proximidade que ele tem com a direção do Nogueirense. Sabíamos que havia aqui alguma coisa orquestrada para nos tentar limitar. Acredito que teve um bocadinho de dedo. Acredito e confesso. Queixa-se arbitragem. Sim, acredito e confesso, teve um bocadinho de dedo, mas pronto, o Nogueira... Em que situações, faltas que não foram assinaladas? Faltas sucessivas, duas delas para o segundo cartão amarelo, não deu. Condicionou-me logo também a equipa nos primeiros minutos com cartões amarelos, o que deixa muita qualidade nos meus jogadores até ao final do jogo, também coisas normais e simples de fazer, sem que quem não esteja no jogo e não saiba as coisas, parece que não é nada, mas condiciona. O golo, não sei se a bola entra, se não entra, mas pronto, o Nogueira foi feliz. Tem dúvidas quanto a esse golo? Algumas, quando o meu jogador diz que a bola não entra totalmente, a bola tem que entrar totalmente, mas isso aí tínhamos que fazer a linha de golo e tínhamos que fazer isto e aquilo, o árbitro também está aí para errar, mas não teve dúvidas nenhumas nesse lance. Agora, se estava para ajudar, se não estava, eu acredito que hoje foi um bocadinho para nos tentar desvalorizar o trabalho que temos feito até aqui. Ok, o Nogueira precisava mais que nós estamos tranquilos na tabela, estamos postos no nosso objetivo, o Nogueira com certeza também irá conseguir a manutenção. Foi um bom jogo, um bom derby, mais emotivo fora do que dentro. O árbitro não conseguiu ter o controle do jogo, mas acabou por ser sete aspectos bem jogado, com duas boas equipas, bem orientadas, na minha opinião. Mas não conseguiu marcar o Oliveira, não é? Sim, não fomos felizes, não acreditámos, mas foi, faltou-nos um bocadinho da ponta de sorte no último momento para acreditar, para chegarmos ao empate. Temos ali duas, três situações, que eu me lembro também, o Nogueira acaba por ter as duas situações mais flagrantes, é um facto, na primeira parte e na segunda, o que dá o golo e na primeira parte surge isolado para o meu guarda-redes, mas acabamos por controlar o jogo um bocadinho no meio, mas fomos pouco eficazes e felizes no último terço, e também nos condicionou no resultado. Dá os parabéns ao Nogueira, porque acaba por ser, eu, na minha opinião, é sempre quem faz o golo merece ganhar, e eles acabam por fazer o golo, ganharam bem ou mal, ganharam 3 pontos para eles, nós temos, vamos aqui 0, faltam 7 finais, 21 pontos, já estamos amanhã a trabalhar no campo para voltar a domingo e sermos um grande jogo e temos a vitória para os nossos adeptos.